Autorizado, Daniel e Manter. Pista 10, voo 963. Ali Manter no 0, 963. Colagem autorizada, pista no 0, 0, 0, 4, 0, 0, 5, 9. Pista colagem no 0, 0, 0, 9, 3. 0, 0, 9, 3, quanto espera, pronta? 0, 9, 3, após o traço da companhia, autorizada, alinhar e manter. Após a companhia, alinhar e manter, 1, 0, 0, 0, 9, 3.

963, chame Recife em 28 decimal 35, retorno 23 decimal 8. 2235, confia essa conversa? Horário 123 decimal 8. 2328. Roma 093, chame Recife, frequência 128, decimal 8, até 135, decimal 3. 322, 353, grato. Localizador, voo na minha passagem. Fala 649, chame a torre, frequência 119, decimal 95. 1895, voo na minha passagem. Salvador, eu vou com a 649. 649, Letona 50 grau, 149, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, vou na 649. 253, Rosário de Janeiro, Sandro Guilherme, João. Direito, 19, Solo, Salvador, voo 169, divisão. Uma série do Clã 58, chamando 2029, está velho. 08, Matias. Amador, bom dia, tá? 3, 5, 1, na sexta coluna, ângulo. 1397, contato na Gama Decolares, saída Albo 1, Super Via para nível 360. 360 Via, já pedindo um projeto para Eletro, quando possível. Exato, vou direto Eletro. Nome Eletro, Antena 3, 1-3-5-7. Alvo, Coach Carro 9005. Deixa eu ver, Coach Carro. Autorização pro Galeão, pro 360. Deixa eu até, Coach, chame nessa construção para quatro. Alvo, obrigado. 35117, chame Recife, 128.8, até 35.3. Confirmando a secundária, por gentileza. Secundária 135.3. Então vamos lá, TAN 3597, Recife 1358, secundária 135.3. Obrigado, você. Negativo, TAN 3597, primária 128.8. 1288, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. 092, achando identificação, deixa via móvel por MED 1 para nível 050. Zona 092, autorizado para o edicato. Bom dia, próximo ponto de estrada, zero pronto, gol 1-2-3-3. Tem agora 2-3-3, estrada zero, vento 1-3-0, grau, média 2-0. Bom dia, linda, coloca a estrada no zero, gol 1-2-3. Já é com a Sony, sempre passar. Chama 920, deixa eu ver com o 208, grato, Mike. Controle o voo 1233, Mike. Contato radar da Colácia, Brasil, Arbo 1, para o nível de voo 092, dessa via para 2000 pés, que é na 06, autorizado pela procedimento LS 3.0, como estabilizar. Via para 2017, está chama estabilizado. 092. Bom dia, Azul 2704, 4.000 pés. 3704, contato com a Dali Colagem, bom dia, saiu da PUCA para a Rio 372. Via PUCA 3704.

grato. Salinja Eco, mantenha-se em condições visuais, é o meu pé, que é próximo para o lugar. É próximo para o lugar, Salinja Eco. As 33, número 08, com tudo, aliás. Obrigado, você é uma. Tiago, você acha que é o número 0, 2, 9, com você? Funcionando 005. Controle Salvador, muito bom dia. É o Papa Romeu Serra, PSA. Mil pés no corredor, forte. Quem te aguarde, eu te cargo no 9005, contato radar do colagem, segundo dia São Paulo, para o número 360. Então, referência, sensação, obrigado. Então, meu caso Fiosca, via Corredor Forte, mantendo o meu pés, na escuta permanente controle. Escuta permanente controle, meu pés, Corredor Forte, Serra, Pior. Federal 9970, chame a Recife, frequência 12.95, acerno 25.45. 2.85, 2.45, Recife, 9970. Bom fato. Abraço. Code 5050, and the flight level is 145. Estou no 0, vento no 2-0, graus, meia dúzia de nota. Obrigado, 2-2-3.